Neste carnaval eu vou de boa, eu vou de bonde, bonde marchinha. Neste carnaval eu vou de boa, eu vou de bonde, bonde marchinha. Vou brincar, cantar, pular, sorrir no vagão do bonde, bonde marchinha. Vou brincar, cantar, pular, sorrir no vagão do bonde, bonde marchinha. O bonde vai sair, vai arrastar. Vou brincar, cantar, pular, sorrir.